Oxalá 6251, no chão do centro Recife, no 251, no alternal no 33, sinal 25. 251 no 3325, obrigado. Então, Azul, muito bom dia, o WebCheck 7.7, autorização para o Daniel, nível 340, com a informação essa. Gente, Web 5717, está autorizado o Galeão, nível 340, via peso Luno 0 até SMAP, após conforme o plano, a decolagem da 1-0, curva direita, subida da El, após da El Leda, e após Leda DCT Bridge, para interceptar peso Luno 0. O controle 120, décima 8. Acione 5137. É o F-7-7-7 autorizado então para o Galeão, Serra Brava com clima, nível de voo 340, conforme rota, peso do modo 0 e após o mapa, após conforme rota. Decolagem está 1-0, primeira curva direita, Dael, depois Leda, após Bridge, está peso do modo 0. Controle de saída 208 e o transponder 5137, o F-7-7-7. Correto, L5717, chame pronto no portão 4. No 4, chamada pronto, 57. Bob 5898 para cópia 340, Curitiba, Centro da Eco. Bob 5898, o destino é Confins, seria? Perdão, Confins. Ok, está autorizado Confins, o nível 340, via Zulu 16. A decolagem da 10 com curva à direita, subida da El, após da El Leda, e após Leda DCT Bridge, que é interceptar Zulu 16. O controle 120 decimal 8, acione 5140, web 5898. Ciente 340 autorizado, saída da El Leda, após Leda Bridge, intercepta aerovia Upper Zulu, nomeia decolando pista 10, primeira curva direita, controle 1208 e o transponder 5140. É correto, web 5898, chame pronto para o pushback e acionamento. Chamaremos, obrigado. Autorizado, 5717, chame táxi. Retornar isso? Sim, ok, aguarde só um instante, eu vou coordenar aqui com a infra, o senhor vai retornar pro mesmo gate, ok? Sim, parte e já de imediato já retorna pro stack. Ok, só um minuto. Web 5717, está reautorizado, ingresse no gate 4 novamente, chame para o novo pushback. Ok, então retorno para o 4 já, chamo o 5717.